criar ambientes dedicados ao audiovisual, que exigem espaços escuros e concentrados, em um lugar tão solar e aberto para a vista espetacular da praia. A equipe Diller Escofídio e Renfro conciliou esses opostos com uma solução que faz um elo direto com a arquitetura moderna brasileira, o Cobogó. Esse elemento vazado, inspirado nos tradicionais muxarabins árabes, funciona como um filtro, permitindo a vista controlada de dentro para fora, mas restringindo a luminosidade e a visibilidade de fora para dentro. Mas o Cobogó do MIS não é apenas um recurso de controle de luz. Ele dá corpo a uma verdadeira curadoria da paisagem, tornando-se mais uma experiência no interior do museu. Antes de chegar ao material definitivo que compõe o Cobogó, foram testadas alternativas em madeira, PVC e poliuretano, até que o modelo em painel duplo de alumínio se mostrasse a solução ideal. É através dele que se veem os principais ícones de Copacabana: o calçadão, a areia da praia, o mar, o pão de açúcar, as ilhas e o forte. Para enquadrar esses pontos de interesse, os 22 mil tubos de alumínio que compõem este painel foram orientados em ângulos específicos. A experiência é dinâmica. Ao caminhar pelo museu, a perspectiva se transforma, alternando entre momentos de contemplação da paisagem e outros de foco nos conteúdos do museu. Essa intervenção artístico-arquitetônica faz com que a paisagem carioca seja incorporada às exposições, ao lembrar o visitante poeticamente que o que está fora do museu é culturalmente tão importante quanto o que está representado em seu interior. O MIS é Cobogó, é paisagem, é poesia, é cultura.